dança suave, tá toda minha gang. O estilo é de louco, só pra constar. Com várias delas, só pra me acalmar. Nós tá suave, tá toda minha gang. O estilo é de louco, só pra constar. Com várias delas, só pra me acalmar. Tudo bem, tô no game, a fumaça só. Tá tudo relax com a nigga. Tudo balança com o toque da batida. Com a bebida, cash na minha mão que eu quero pra ficar melhor ainda. Com as brejas cordão de prata que tá tendo, elas oferecendo. Vadias, fiquem fora do meu terreno. Cristal Quetzos no falante, é o que há. Liga o RA que ele acerta, pode pá. Cachei meu charuto, acende com uma liga. Dois de nós pela cidade com uma liga. Play no game, skin no frame. Negracha acende. Tá tudo bem, bem, tá tudo bem, bem. Nosso lugar majestoso, elas pulam gostoso. Nem ficamos famosos, já vejo bufufa no bolso. Estilo mafioso, nosso lugar majestoso. Minha gangue trabalha sem nego ocioso. Cachei meu charuto, acende coma, liga. Luz do papo ilumina, coma, liga. Por isso eu tô suave, coma, liga. Dois de nós pela cidade, coma, liga. Hoje eu me sinto bem, nada pode mudar. Buscando a paz no além, quem acredita vem. Sempre tem mais um lugar. E hoje eu vou ficar suave, chapar. E hoje eu vou ficar suave, chapar. Tô por aí na rua, andando na madruga, botando a mente pra esfriar. Escuto o silêncio, entendo o vazio. Eu vejo o invisível, sinto o calor do frio. Me encontro nessa brisa, os frames me paralisa. As bad que nunca existiu. Me passa o copo e traz um gelo que eu tô à vontade. Hoje não tem stress e nós tá light. Assassinando a sede com essa selvagem. A mente sobe e nós fica suave. Ha! Eu tô com os parça mais louco dessa cidade, Joe. Eu tô no pico mais louco dessa cidade. Tô vendo o mundo slow, não se fazem show. Hoje nós tá suave, hoje nós tá suave, hoje nós tá suave, hoje nós tá suave, hoje nós tá suave, hoje nós tá suave.